amor e paixão. Todas as quartas-feiras às 10 da noite, não perca as mais belas e românticas melodias na companhia de Braulio T., um locutor dos Estados Unidos que, em castelhano, apresenta um programa para todo o mundo a partir da Rádio Antena Web. Desfrute destas melodias e deixe-se levar pela magia de amor e paixão. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 da noite, com um Braulio T., na Antena Web. Noite, descanso, paz, silêncio, magia, estrelas, melodias, estrelas, melodias, de segunda para terça, às 2 da manhã, na Antena Web. Sejam bem-vindos à primeira edição deste espaço radiofónico que é o Boa Tarde Antena Web. A partir de agora, todos os domingos, às 16 horas, eu cá estou para fazer companhia durante sensivelmente duas horinhas, 120 minutos, mais coisa menos coisa. Uma edição que espero sinceramente seja do seu inteiríssimo agrado. É uma edição onde vamos ter um pouco de tudo, vamos ter... enfim, será essencialmente uma edição musical, é um facto, isso vai acontecer sempre. Hoje está um bocadinho mais simples porque é a primeira. De todas as formas, vamos ter aqui uma edição musical. Aliás, uma edição musical sempre a pensar aos estimados ouvintes. Também, como é lógico, hoje e durante estas emissões, vou dar também um bocadinho asa ao meu gosto musical. E, portanto, pretendo também trazer aqui músicas que de alguma maneira me agradam, me dizem alguma coisa. Quero também a sua participação em facebook.com/radioantenaweb. É algo que vou relembrar-lhe, eu faço questão de lhe relembrar todas as semanas. Visite-nos a nossa página facebook.com/radioantenaweb e vai então poder ficar a acompanhar aquilo que está passando por cá. E também eu gostava muito de ter a sua participação. Sugira músicas, deixe-me a sua solicitação para o programa Boa Tarde Antena Web. Ou então pode enviar um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com, ou se preferir também pode deixar a sua mensagem na nossa caixa de comentários em www.radioantenaweb.info. Pois é, então nós hoje vamos ter aqui uma edição um bocadinho mais simples, porque é a primeira, e vamos ter, ainda assim, música diversa. Mas eu quero música animada, quero música bem disposta, e por isso vou escolher a música Moonlight, dos Daisy. É a primeira música que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso Boa Tarde Antena Web, um programa que se caracterizará pela diversidade musical. Mas também se caracterizar por trazer aqui músicas que certamente alguns de vós já terão muitas saudades. Depois dos Daisy vamos ficar com Private Emotion, música de Ricky Martin e Maya. E vamos também ficar com outra musiquinha daquele tempo, não sei. A música é dos Vitamin C e chama-se All Right. É uma grande música também que vai então fazer parte da primeira sequência de três temas do nosso Boa Tarde Antena Web. É verdade, a nossa sequência de três temas, e vai ser sempre assim, sequências de três temas, com uma diferença que nós vamos ter música depois a abrir a primeira e a segunda parte do nosso Boa Tarde Antena Web. Mas para já então vou-vos trazer assim três musiquinhas. Hoje abrimos só mesmo comigo, não abrimos com música nenhuma, mas vamos abrir a segunda parte já com uma grande música. Para já vamos vir deixar com estas três músicas. A primeira é dos Daisy e chama-se Dancing in the Moonlight. Tem então Boa tarde comigo, ouvinte da Rádio Internet. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep to me. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. And greet one and all. Life, it ain't easy. Oh, it's so tough. It ain't easy. What you gonna do, say, what you gonna do? Put a smile on your face. Make the world a better place. Be fine, you don't know all the vibe. Smile. You shaking me inside. Love it when you smile, you look beautiful like that. Mugging from town. Your dimples are so cute. A lot of happiness in smile. Já cá estou de regresso para mais uma intervenção. Eu fiz referência há pouco no nosso Facebook e também é uma das situações que vai acontecer. Nós vamos ter aqui, nós temos um grupo, portanto, um grupo da Rádio Interweb. Se pesquisar por grupo da Rádio Interweb, aliás, pesquisar por Rádio Interweb nos grupos, vai encontrar o nosso grupo, porque é um grupo aberto em que o ouvinte se pode inscrever, pode deixar a sua opinião, pode deixar o seu vídeo, e nós aqui depois vamos passar algumas das músicas que vão ao longo da semana passando pelo grupo. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas vamos fazendo, enfim, vou escolhendo aqui algumas das músicas que foram passando por lá. Mas eu agora gostaria de dizer aqui ao estimado ouvinte uma música que não passou por lá, não, é um facto, mas eu gostei de reencontrar. É de Mikael Erentzun, Há um Minuto de Ti. Esta música foi-me apresentada pelo eu não sei se lhe chamar Nuno Miguel ou Amil Caralhadas, mas pronto. Foi um dos dois. Ele que me apresentou a música. Aliás, a música já conhecia, não sabia quem é que a cantava. E eu então vou trazer aqui esta música que se chama Há um Minuto de Ti. É uma grande música, sem dúvida, e nós vamos então recordá-la nesta edição do Boa Tarde Antenoé. Para ouvir também Carlos Vives, um nome que a mim me diz muito, a música chama-se Que Viera. E depois vamos ficar com uma musiquinha também bem disposta, bem animada. É uma música que eu também confesso que gosto. E que, como é que eu posso dizer, me traz grandes recordações. A música é cantada, como é que eu posso dizer, eu vou dizer a dois, porque vocês percebem, só para contrariar o grupo, e Gloria Estefan. A música chama-se Santo Santo, Eu Te Canto. É uma música muito bonita, de facto, bem disposta, bem animada, com muita energia, e que nós aqui vamos recordar. Há muito que esta música não passa em lado nenhum, nem nas rádios, nas televisões, hoje a passar por cá pela Rádio Antena Web. seguiré. Voy a ver para feo en espina. Nada me vuelvo a repetir. Saltaré, planeo en terreno. Nada, no soy como tú. Llegaré solo hasta el umbral. ¿Qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Antena Web, A sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. De joelhos eu te peço, escute a minha oração. Sou só um apaixonado e perdeu seu coração. Desde que o amor se foi, nunca deixei de sofrer. Sem carinho não sei como vou viver. Não é muito o que peso, meu querido Redentor. Não preciso de mais nada, só desejo aquele amor. Já passei tanta noite implorando sua paixão. Pra que vou te assorrer meu coração? Aquele amor. Já passei por tanta noite implorando sua paixão. Pra que vou te assorrir meu coração? Santo, santo, eu te canto. Santo, minha devoção. Santo, santo, eu preciso conquistar seu coração. Santo, santo, eu te peço, seja ouvida a minha dor. Me devolva seu carinho. Santo, santo do amor. Santo, santo do amor. Santo, santo, eu te canto. Santo, minha devoção. Santo, santo, eu preciso conquistar seu coração. Santo, santo, eu te peço, seja ouvida a minha dor. Me devolva seu carinho. Santo, santo do amor. Me devolva seu carinho. Santo, santo do amor. Santo, santo, eu preciso conquistar. Santo, eu te peço. Santo, santo, eu te peço. Entendem que eu preciso de amor. Me devolva seu carinho. Santo, santo do amor. Me devolva seu carinho. Santo, santo do amor. Santo, santo, eu te canto. Aqui estamos com mais três musiquinhas nesta tarde de domingo, dia 15 de abril, precisamente. Ora bem, nós então cá estamos e eu quero trazer-vos nos próximos instantes mais três musiquinhas. É verdade, mais três músicas que o ajudem a manter-se bem disposto e a passar uma boa tarde connosco, comigo, Carlos Bonaparte, na Rádio Internaweb. E a partir de agora vai ser sempre assim, todos os domingos, entre as 4 e as 6 da tarde, eu cá estou para lhe fazer companhia. A partir também... daqui a umas semaninhas eu também vou fazer companhia na altura do meio-dia, no programa, aliás, no programa do meio-dia não, vou fazer de companhia no programa Sonoplastia. Ora bem, nós por cá vamos trazer aqui mais três musiquinhas. Dizia, eu estava aqui a pensar que músicas é que eu poderia escolher assim para agora. Estava aqui a pensar músicas animadas, bem dispostas, e que tivéssemos todos saudades de ouvir. Por exemplo, Mr. President com Coco Jumbo, ou porque não, uma musiquinha que nos é trazida também pelos Ace of Base. A música chama-se Happy Nation. E é uma daquelas musiquinhas, pelo menos eu confesso, já tenho muitas saudades de ouvir. E também vou partilhar consigo uma outra música que, digamos, eu nem sei explicar bem o que é que esta música tem, mas sabe, eu tenho uma imagem quando ouço esta música, que é a imagem de ir no carro, né? A imagem de ir no carro e estar a ouvir esta música, mas ouvi-la, não sei, bem disposto, com energia, com, sei lá, imaginemos que eu ia conduzir, que é impossível, mas que eu ia conduzir e ir lá bater com as mãos no tablier, fazer música, não é aquela coisa habitual, que... quando já temos anos de cartas de condução, não é? Então, eu pensei numa coisa, já temos, eu não tenho, não é? Mas pronto. Mas dizia-me, então, eu pensei numa coisa, pensei em ouvir aqui uma música que se chama I'll Be The One, aliás, peço desculpa, I'm One In That Away, o senhor está correto, e é das Backstreet Boys. O que é que me dizem? Pode ser? Ok, então vamos ouvir Mr. President com Coco Jumbo, Happy Nation com os Ace of Base e também a música dos Backstreet Boys, chama-se esta melodia I Want It That Way. Dance with you. beat are less smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and take a lumbo. Now I gotta go, so Coco. Put me up. Say that I want it that way. Tell fire, the one desire you are. Ouvintes, e nós agora estamos aí para um breve intervalo, quase, vamos só ficar com mais três musiquinhas, e eu gostava de partilhar consigo mais algumas. Eu hoje estou muito saudosista, estou mais para partilhar das minhas recordações, enfim, vamos ficar com uma musiquinha de Thalia, Entre el Mar y una Estrella, uma música muito bonita, cantada em castelhano, que eu gostava então de partilhar consigo. Esta música é do ano 2003, é um bocadinho mais recente, mas sabe sempre bem ouvir. Nós também vamos ter aqui uma outra particularidade. Irá acontecer com alguma frequência trazermos músicas de artistas que já passaram na mesma edição, ou seja, vamos trazer aqui músicas, porque a ideia aqui nesta edição não é só o politicamente correto. Digamos que é quase como que um escolhes tu ou escolho eu, mas a solo. Ou seja, não vou dizer, não vou falar tanto como falo nos escolhos que escolho eu, é um facto. Mas vou falar um bocadinho mais consigo, vou trazer aqui músicas, enfim, que gosto, não é? E também que me vão chegando aqui como sugestões. Acontece também, e era isso que eu ia dizer, que de quando em vez, e ainda com alguma frequência, vamos ter aqui melodias do mesmo artista. E se é verdade que há pouco ouvimos Meia com Ricky Martin, vamos agora ouvir Ricky Martin a solo com uma balada. Eu acho que também é bom ouvirmos baladas de vez em quando, não é? She's All I Ever Had, uma musiquinha para acalmar os ânimos, logo depois desta primeira de 2003, não é assim... Bah, pronto. Não é uma música... Aliás, até em termos comparando, até são em termos rítmicos, mais ou menos a mesma coisa, não é? Mas enfim, Ricky Martin com She's All I Ever Had e depois uma música... ainda mais antiga, mas numa versão também do ano 2003. A música chama-se Don't Dream It's Over, mas eu conheci esta música pelos Sixpence None Richer. Uma música fantástica, uma versão fantástica, por uma voz simplesmente inigualável. Pois é, e são estas as três músicas que vamos ouvir. Daqui um bocadinho chega o intervalo e eu volto depois para mais uma edição, ou aliás, para a segunda parte do nosso programa. Boa tarde, Antena Web. Vamos abrir a segunda parte com uma música bem mais energética. Chama-se o tema Strong Enough e é de Cher. Vai então abrir aqui um bocadinho a nossa segunda parte, mas para já, fiquemos mesmo com Entre el Mar e Una Estrella de Thalia. broken wings, quiet thoughts, unspoken dreams. Here I am, alone again. I need her now to hold my hand. She's on. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never reach the end of the road while you're traveling with me. There's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. De segunda a sexta, uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora na Antena Web. Histórias de arrepiar e fazer pensar todos os dias, de segunda a sexta-feira às 13, em Teatro de Mistério na Antena Web. Está saturado de ouvir sempre o mesmo género de música? Ainda bem, pois aqui temos o que você precisa. Suplemento Musical, um programa onde uma vez por semana nos reportamos a um género musical diferente. Gostaria de ver um género musical abordado neste espaço radiofónico? Então escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. Suplemento Musical, segunda às 17 na Antena Web. Instrumento usado para captar sons. Também pode ser um programa de rádio. Sonar é o espaço radiofónico na Antena Web em que pingamos o mundo em busca de conhecimento, sempre através de ondas sonoras. Sonar, às quartas-feiras, às 5 da tarde, com Nuno Miguel na Antena Web. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter. Estamos de regresso para esta segunda parte do nosso programa. Boa tarde, Antena Web. Tenho então uma boa tarde com a Antena Web. A partir de agora, de domingo e domingo, já disse sábado e sábado, de domingo e domingo, das 16 às 18, eu estou consigo para lhe fazer então companhia aqui mesmo, na sua Rádio Antena Web. Ora bem, nós vamos seguir então com mais algumas melodias. Neste caso, vamos chegar com música de Portugal, com música em português, e eu gostaria de lhe trazer música bem disposta, é verdade, músicas que de certa forma nos dizem algo, quando não seja porque são cantadas em português, porque temos bem a letra, e são músicas que têm alguma originalidade, se não que dizer de um jogo de futebol do Skank, que é a música do Brasil, a única destas três que vamos agora ouvir. Por ouvir também É Tão Bom Não Fazer Nada, dos Pevilhos de Cabaça. E ficamos também com uma musiquinha de Bossa e Si, Um Gajo Normal. É verdade, é uma música então que vamos ouvir nos próximos instantes. São as três que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde Antena Web, a primeira edição deste espaço radiofónico. Eu estou mesmo a contar com a sua companhia, ouvinte. Estou mesmo a contar consigo. Não saia desse lugar porque há grandes músicas para ouvir ainda aqui. E uma delas chama-se Um Jogo de Futebol e é dos Skank. We'll be right back.

E vamos agora ficar com um português que nos canta o tema Falling Into You. Estou a falar de David Carreira. Por ouvir também nesta edição uma outra melodia, que eu acho que também vão gostar, digo eu, a música chama-se The One That Get Away, e é cantada por Katy Perry. É verdade, mas também vamos ficar com uma outra voz, e eu gosto muito desta música, por acaso confesso que gosto, a música de Kelly Clarkson, Mr. Know-It-All. Daqui a um bocadinho vamos trazer mais outras musiquinhas também recentes, mas atenção, músicas com outra vertente, muito, muito diferente. Mas isso é para daqui a pouco. Para já, vamos mesmo ficar com estas três melodias, que são, aliás, bastante conhecidas. A primeira, como disse, é de Katy Perry e chama-se The One That Get Away. Espero então que goste e que fique connosco na Rádio Interweb nesta tarde de domingo, dia 15 de abril de 2012. Thank you. promise you with a million rings. No, I should have told you what you meant to me. Whoa, 'cause now I pay the price. And another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. And another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. The one that got away. The one, the one, the one, the one, the one. And another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. The one that got away. And in a way, a sua estação radiofónica na internet. Pill to swallow. E já cá estou, empatado ouvintes, já cá estou. Depois ficamos então com estes três temas. Há pouco, aqui por um equívoco, disse que íamos ouvir. Como é que eu disse? Que íamos ouvir a. Para quem tiver primeiro, não era. Primeiro que tudo íamos ouvir a música do David Carreira. Pois é, agora vamos chegar com mais uma. Com estas musiquinhas, mas eu gosto desta especialmente. End of Time, a nova de Beyoncé. Ela que anda aí na força toda, grande cantora esta, Beyoncé então com End of Time, a música que vamos ouvir desta edição do Domingo à Tarde. Ainda estou a pensar no outro programa, que também era das 4 às 6, uma altura que era. Dizia eu que aqui no nosso Boa Tarde Antena Web vamos também ficar com mais uma outra musiquinha para passarmos juntos este finalzinho de tarde, que está muito bom, diga-se. Vamos ficar depois então de Kelly Clarkson com o tema Drunk de Ed Sheeran, um nome que, se não conhece, convido a prestar atenção porque tem de facto uma voz fantástica. E depois vamos ficar com um grupo que eu não sei porque, mas tenho a impressão que é mítico, eu conheço este nome de algum lado, Yumi at Six. A música chama-se The Swarm e vai fechar a penúltima sequência da edição de hoje do nosso programa, ou seja, que daqui a pouco vou voltar para as despedidas deste domingo à tarde. Eu adoro domingo à tarde. Deste Boa Tarde Antena Web. Então eu volto aqui um bocadinho. Para já deixo-vos com End of Time, música mais recente de Beyoncé. Alternative. I wanna be drunk when I wake up, on the right side of the wrong bed, and never an excuse I made up. Tell you the truth that it what didn't kill me, it never made me stronger at all. Love will scar your makeup, lipsticks to me, so now I may be laying by there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold your love. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beating, 'cause you take part of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing, replaced with phrases like when you're leaving me. Should I maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk. At the bottom of a coke can, and I got no plans for the weekend. So should we speak then? Keep it between friends. Though I know you'll never love me like you used to. There may be other people like us who see the flicker of the clipper when they light up. Flames just create us, burns don't heal like before. You don't hold me anymore. Out like the band's name. I know I can't heal things with a handshake. You know I can't change as I began saying. You cut me wide open like landscape. Open bottles of beer but never champagne, to applaud you with the sound that my hands make. Should I maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk. I'm here again, all by myself. You know I'll never change. Ora, ora, ouvintes, e eu então, já cá estou outra vez, para o término desta edição do nosso Boa Tarde Antena Web, vamos fechar as portas por hoje, terminando assim a primeira edição deste espaço radiofónico. O nosso programa aqui ainda vai trazer mais algumas musiquinhas, é verdade. Amor Africano, de José Malhoa, para fechar esta edição, é uma das músicas, não é a única, como é lógico, há mais duas. Mas eu então, José Malhoa, com Amor Africano. Por ouvir também os Amistades Peligrosas, quem é que não se recorda desta música? Me Quedo Sola, como se chama esta música? Quem é que não se lembra dela? É uma grande música, por acaso, muito cheia. Vamos fechar com You're My Barbie Girl, a música dos Aqua. São as últimas três da edição de hoje do nosso programa. Eu quero enviar um grande abraço e agradecer pela sua companhia. Estou consigo e estou à sua espera na próxima semana para mais uma edição do Domingo à Tarde, onde conto já ir buscar algumas músicas ao Facebook, ao nosso grupo da Rádio Internet no Facebook. Tenho então uma boa tarde, ouvinte. Já de seguida chega mais uma edição de 60 minutos música e muito boa disposição também com Ricardo Borges na Target Radios. Boa tarde então. Fechamos com Amor Africano e a voz de José Malhoa. Já a seguir.